Caramba, Cast está começando mais um, querido, isso mesmo, e sensacional, ficha limpa, caramba, Cast, isso mesmo, galera. Bom, peraí, só um minutinho, vai ter uma pausa aqui. O que foi que vai acontecer? Companheiro, isso mesmo, está começando mais um programa Caramba Cast, beleza? Bom, para apresentar o programa de hoje, tem eu e tem muitas pessoas aqui para apresentar conosco. Por favor, Rafa. Opa, e aí, seu Lula? Só não voto em você porque eu ainda não tenho título de eleitor, tá legal? Mas eu gosto muito do seu trabalho, realmente eu fiquei muito assim... lisonjeado de saber que você está participando do Caramba Cast com a gente hoje, viu? Tem que falar, como é que é? Vossa Excelência? Tem que se dirigir assim? Ou pode falar, é nóis, mano? É nóis, mano. Bom, vamos falar hoje do biodiesel. Vamos falar também do pré-sal, companheiro. Mas para apresentar aqui conosco hoje também, companheiro, estamos com o meu amigo Tuti. Fala, seu Lula. Eu nunca pensei no que eu falaria quando eu fosse encontrar com o presidente, mas é nóis, mano. É nóis, mano, é melhor, cara. Beleza, tu está começando mais um Caramba Cast. Beleza, está começando mais um Caramba Cast. Isso mesmo, galera, sensacional, Luda. Bom, vamos primeiro aqui para... Já deu para você dar uma sacada aí, tá, beleza? Toda vez eu falo isso, mas você já leu o tema do Caramba, enfim... Mas você já sabe o que vai acontecer hoje, que qual é o tema de hoje. Mas antes, vamos para os nossos comentários. Isso mesmo. Bom, o primeiro comentário aqui foi do Octopi. Isso mesmo, ele falou... Pô, véi. Ele falando do cast de filmes épicos. Ele falou... Pô, véi. Faltou nos filmes épicos Barbarella, com Jane Fonda, de 1957. Valeu. Achei interessante a iniciativa de vocês e espero que isto vá para frente. Isso mesmo. É isso aí, faltou o pornô da Jane Fonda, isso. Eu também acho. Bom, só para comentar, o filme não é de 1957, o filme é de 1968. Não é tão bom assim quanto parece, pelo menos na minha opinião, não quero que vocês... Rola peitinho? Rola peitinho só no começo, por isso que é então foda. É ótimo, moleque. Tá reclamando bem. Tem a introdução que canta Barbarella e o resto é deixa abaixo. Não, nada não. Isso mesmo, Barbarella é um filme pornô, você que tá ligado aí pode... Não, é legal que tipo, fala assim, atire no bicho. Aí o cara atira assim, dá 3 segundos, do nada o bicho explode. É mó delay assim, cara, filme velho, é foda. Cadê ele? Não, coitado, velho, Jane Fonda, Kid Bengala arrasando, velho. Kid Bengala cego, né, porque o anjo que ela encontra é cego, tá, é mó viadagem, mano. Isso. Enfim, agora os próximos comentários estão sensacionais, por favor, eu peço que vocês prestem muita atenção nesses comentários. Antes eu queria comentar que a gente a gente contratou o 007 para investigar os comentários aqui, nem precisou de muito esforço, que a gente... Bota a música do 007! Isso. Enfim, que a gente dá pra saber que foi a mesma pessoa que fez os três comentários falando... A pessoa fez pra criar intriga, gente, pra vocês verem o que acontece aqui. Mas vamos lá, vamos ver a intriga que vai rolar, você que comentou três vezes aí. Ela comentou com o nome de Vlad, ou ele, não sei, comentou com o nome de Vlad e falou... O Tuti é realmente o foda e o resto é resto. Opa, opa, opa. Isso. O próximo comentário usou o nome de Mari e falou: o Tuti pra mim é um grande merda. O Rafa é foda e gostoso. Opa, opa, opa, como é que é? Já descobri minha verdadeira faceta de gostoso. Agora. Ah, antes não tinha, né? agora usou o nome de Rosita. E esse foi o melhor, esse foi. Rosita! Olha que elogio, velho! Só o meu que é nome normal. É o Vlad pro Tuti, Rosita pro Jaider e a Mari pro Rafa, tá vendo? Isso, agora no melhor, o melhor da Rosita, curte só. E galerinha, Jaider, você é foda, lindo, gostoso, inteligente e fodão. Orgasmático. É orgasmático, careca. Só pra lembrar que o que rolava no Cinechat falava que narigudo faz cosquinha e dizem que todo mundo gosta, então. Mas tudo bem, seja o Jaider mesmo. É, mano, mas tem uma coisa melhor que nariz, né? É. Adoro. Quem não gosta? Mentira, a gente não gosta. Mas tá. Enfim, esses foram os comentários do cast de hoje. Bom, galera, então faça aí. Se você quiser criar intrigas aqui conosco, comente. Comente aí no envelopinho aí, por favor. E o que vocês acharam dos casts anteriores e deste aqui também, que vai rolar daqui a pouco, beleza? Então é isso aí, galera. Não se esqueça, continue comentando. Maravilha? O tema de hoje está sensacional. O tema que estamos vivendo atualmente, esta jossa. E o tema de hoje, esse mesmo tema de hoje é Vote em Mim. Isso mesmo, vote em mim não, porque eu não sou candidato ainda, mas tem candidatos aqui. Ah, mentira! Mentira! O Jaider é o 24-24. É, irmão. Todo mundo sabe, Jaider. Não. A galera é sensacional. Enfim, mas tem candidatos aqui que vocês vão se amarrar e vão votar neles, que eu tô ligado. Enfim, vamos começar o cast de hoje. Por favor, o cara mais ficha limpa aqui do caramba, aquele que não guarda dinheiro na cueca, por favor, Tuti. Opa! Queria começar esse tema já com um acaso muito engraçado, que hoje eu tava tomando banho na realidade. Ah, e aí, o que tu fez lá? Não, calma, relaxa. O que eu fiz foi uma coisa muito normal, fui tomar banho e pegar o sabonete. Na hora, quando eu olhei o sabonete, eu vi que a marca do sabonete era Sabonete Senador. Ai, puta que pariu, vou ter que comentar isso no caramba, porque todo mundo vai achar... Passou o senador nas partes íntimas. É isso aí, senador, pra que te quero, né? Aquela coisa mais... Eu não me senti mais sujo depois que eu passei, ainda bem, né? Cara, foi terrível essa. Então, lave seu salário com o senador, isso. Você vai fazer uma lavagem de dinheiro. É, lavagem de dinheiro. Cacete. Maravilha. Enfim, mas então, Tuti já comentou aí dos... Não, só que aí eu queria puxar o assunto pra outro, que eu fico muito puto com a galera que reclama do horário eleitoral gratuito, porque eu quero mandar todo mundo tomar no cu, desligar a televisão e entrar no computador. Para com isso, velho, que merda. Ih, horário eleitoral. Foda-se, velho, desliga a TV e vem pro computador. Tô muito puto. Ninguém assiste televisão aberta mais, velho. É, cara... Tipo, se tu quer... Ah, quero ver, sei lá, minha novela. Porra, deixa pra amanhã, sei lá. E aí, não corta a novela, sabe? Entra no computador, depois você volta. Não tem isso de, horário eleitoral, não sei o que lá. Vá tomar no cu. Não, até porque o horário eleitoral agora tá uma coisa maravilhosa, porque não é aquela chatice. Agora tem candidatos, agora palhaço. Você dá pra rir, tem aqueles comédias. É um programa de comédia, basicamente, agora, o horário eleitoral. Eu separei aqui uns candidatos que estão nessa eleição de agora, pra vocês terem uma noção da bizarrice que tá, cara. Eu vou citar os nomes, a gente vai comentar um por um, beleza? Primeira candidata sensual, gostosa, mulher pera. Antes de mais nada, eu só queria falar que, cara, mulher pera é uma coisa estranha, porque, saca, quando você fala mulher pera, você imagina uma mulher no formato de uma pera. O que é meio que assim, cabeça pequena, corpo gigante. Acertou, imbecil! Caralho! Não, velho, mas o corpo gigante dela é meio que... Tipo, não é gigante, tipo, redondo, saca? Não é uma obesa com uma cabeça pequena. Então não é, tipo, isso. Mas quando você fala assim, ela tem uma cabeça que não nota, só o corpo que nota, porque o corpo dela é gostoso. Ah, caralho! Nossa, que... Poxa vida, hein, velho? Mesmo assim, velho, mulher pera é tipo, sei lá, aquelas mulheres gordas e que não tem pescoço, saca? É o que eu imagino. Tipo isso, um flubber, né? Se eu soubesse que era, eu concordaria. Flubber é... Vou estar colocando a foto do Flubber aí pra vocês verem. É aquele filme do Robin Williams, que tem aquele bichinho verdinho. Flubber. E também pra acompanhar a mulher pera, ver a mulher melão também. Ou seja, quem vai votar nesse povo só tem esferantes. Vou votar na mulher pera e na mulher melão. Melão você consegue entender, né, Tuti? Ah, o melão eu consigo entender ainda. Eu não imagino uma mulher no formato de um melão, mas eu sei o que é um melão. Fala que o Brasil mostra que é um bando de nego tarado que só vai votar nas mulheres gostosas. Os tarados, já tem os votos. Os votos são os tarados que vão votar nessas pessoas aí. Enfim, o outro aqui sensacional. Esse tá sensacional. Olha, Tiririca, forte candidato a ganhar as eleições. E o pior que tá no FICA. Olha o lema do cara, pior do que tá no FICA. Coisa sensacional. Tipo, o que um deputado distrital faz, eu não sei. Mas quando chega lá, eu te conto. Cara, é genial, saca? Tipo aquela pessoa que você quer. Você quer mesmo que um dia chegue bem no alto do pódio dessa parada de congresso pra poder dominar o país. É, dessa escala, saca? Pra poder organizar a sua vida, seu Bolsa Família aí, você que tá ouvindo o Caramba Cash direto da Lan House, seu Bolsa Família tá perfeito, né? Com Tiririca, pior do que tá, não fica. Não, essas frases também são sensacionais. Escute só. O outro candidato também é o Popó. Isso mesmo, aquele lutador de boxe lá. Agora. Vou nocautear os dois. É, tipo, não, engraçado que os caras estão jogados assim. Olha uma frase que ele usou. Deputado federal na luta por você. Nossa! Maravilha! Caraca, essa merecia um solo inteiro de bateria, né? Outro também que usou uma frase genial, filho do Raul Gil. Isso mesmo, aquele cara de vez em quando aparece. Ele falou, vamos aplaudir! Mais ou menos isso. Aquele filho do Raul Gil tá se candidatando, olha a frase. Olha a frase que ele usou, o nosso Raul Gil vai falar depois aí. Ele falou, pro meu filho eu tiro o chapéu. Pro meu filho eu tiro o chapéu! Esse, cara, são sensacionais essas frases, velho. Sensacional. E tipo, além das frases, sempre procura alguma coisa pra fazer uma rima, assim, fica. Sei lá, velho. É. Vote. Não. Tem um aqui que é brincadeira, velho. Porque tem umas coisas que eu não entendo, sério mesmo, cara. Eu, todo dia que eu tô voltando da faculdade, eu passo aqui e na. Eu passo aqui na porta da cidade aqui. Aí tem a galera com a bandeirinha, velho. Assim, ó. Sacudindo a bandeirinha com um sorriso no rosto, velho. Se você pensa, velho, que abanar essa bandeira aí, velho, vai fazer eu votar em você, desculpa, mas tá enganado, cara. Ninguém sai de casa e olha a bandeira, porra, que bandeira bonita. Tá aí, vou votar em você, gostei muito da sua bandeira. Nem jingle, velho. Também, cara. Não rola jingle, velho. Só com jingle no cu, velho. Sério mesmo, velho. Essa porra de jingle, velho. Eu odeio, velho. Sempre passa um carro de som aí, de repente. Ei, ei, ei. Ah, meu irmão. Se tu pensa, velho, que eu vou votar em você porque eu gostei do teu jingle sertanejo, velho. Desculpa se tá enganado novamente. Quem, velho? Quem que vai estar lá votando? Putz, esqueci meu candidato, espera aí. 0037. Ah, lembrei, vou votar. Não vai, velho, não acontece isso. Cara, jingle, não aposto. E o cara que usa a música do Beat It como jingle? Ronaldo? Sério? Não é Ronaldo, é Lindolfo Pires. Chegando, pode se preparar. 25111 pode digitar. Na hora de optar, você sabe quem votar. Lindolfo Pires. Caraca, é terrível. Lindolfo é terrível. Pires. Tem um candidato aqui. Lindolfo Pires. Pires. É, velho. Caralho. Pires. Horrível mesmo. Eram eleições passadas em que a cidade ficava toda suja. Porque eles ficavam pregando, velho, aqueles posterzinhos de político até em você, tá ligado? Tu passava na rua, toma aqui pra você. Pregava uma parada em você, tá ligado? Você e o poste. O poste não tinha poste mais. Era só a galera pregando folhetinho no poste. Mas aí tem uma lei agora que não permite, né? Poluição mais. Não, vocês podem até perceber que o que a galera mesmo coloca é bandeira, que eles estão lá abanando, eles vão tirar depois. E tem aqueles posterzinhos de madeira que depois eles recolhem e levam pra casa e tal. Então, podem ver que antigamente tinha até muro pintado com o nome do cara e agora não é permitido mais. Então foi, eu achei que foi bastante legal porque não tem essa poluição visual, né? Porque na época de política, fica aquela poluição ridícula. A cidade vira um carnaval ambulante, velho. Acho muito pai e gostei muito de eu não ter ficado olhando pros políticos por causa da puta todo o tempo. Agora, continuando também aquela nossa lista lá que a gente tava fazendo, a gente parou onde? Foi do Raul Gil, que eu tinha falado do Popó também. É. Outro boxeador que está se candidatando é o Maquila. Maquila, pô. Não acredito, Maquila. Não acredito. O cara não consegue nem falar, velho. Tu consegue me dar uma vida? Bote em mim que você vai ali, eu vou fazer a mudança. Mais ou menos isso. Te dá porrada. Me dá porrada. Enfim, puta que pariu, velho, Maquila. Outro também, outro problemático, tem problema na cabeça, Kleber Bambam, tá se candidatando, velho. Puta que pariu, velho. Que desastre, velho. Outro, do rumo. Romário, do rumo do humor também. Dedé Santana, velho. Puta que pariu, velho. Vai me dizer que o Didi não está pagando bem pra esse garoto. Ele não foi tentar a carreira de político. Maravilha. Ah, mas lá na política não tá uma palhaçada, então é o lugar do Dedé mesmo. Nossa. Caralho, velho. Não, mas é verdade, tá todo mundo usando essa piada que só tá indo palhaço pra política, que é o que eles melhor. O que eles melhor fazem. Agora sensacional também, anotem aí que vocês vão quase montar um time de futebol com candidatos que ex-jogadores. Maravilha, curte só. E agora a lista de jogadores, anota aí que você vai ver o tanto de jogador que tem. Dá pra quase montar uma seleção de craques, por favor. É isso aí. De volante tem ali o Vampeta. E aí, Sider, o que você acha do Vampeta ali no meio? O Vampeta, o Capetinha vai ser uma maravilha. Vai fazer o quê? Vai infernizar, hein? Vai infernizar ali logo no meio, fazendo ali a articulação do Senado, Marcelinho Carioca. Isso, Marcelinho Carioca vai dar só ó, lá na caixinha, meu irmão. Na caixinha tá isso mesmo. E ali no meio ali, de meio atacante temos o Edmundo. Edmundo, isso mesmo, animal, vai ser o animal, vai dominar todo mundo, não pode entrar animal. Fiquei sabendo agora, fiquei sabendo que não pode eleger animal pra campanha, não pode. Mas tudo bem, próximo. Então isso aí, agora ali no meio, ali jogando, o único que tem graduação no time, Romário. O que você acha do Romário, Jaider? Ele vai sempre chegar primeiro nas reuniões, porque ele é banheiro, ele gosta de ficar na banheira e vai estar lá sempre acompanhando de primeira. Vai ser o, como é que se diz, o banheirista do negócio. Agora cuidado, senão ele vai fazer lavagem de dinheiro também nessa banheira, enfim, vamos lá. Uau. Não, esse aqui eu vou ter que falar, sério mesmo. Ah, tem o Túlio Maravilha também ali na reserva. O Túlio, não podemos deixar. O Túlio gosta também de fazer aquele, os seus grandes lances. Vamos ver o que, é que ele vai fazer na política dessa vez também. Não, mas tem um aqui que é sacanagem. Leandro do KLB, velho. Leandro do KLB. E pra completar também, o Kiko do KLB também está se candidatando. Quem era o B? Que eu não sei de nada desse cara. É o Bruno. Era o Bruno. É Bruno. Eu tava pensando que era Bruno. Eu acho que ele só virou assessor só. Os outros que se candidataram. Não, ele virou assessor. O Bruno é honesto. Ele trabalha vendendo leite pra conseguir dinheiro pra família. Eu sei, pô. Bruno é tá na parte. Como é que é a música do KLB? Bota a musiquinha do KLB no fundo aí. Juro por Deus, eu faria qualquer coisa pra ouvir sua respiração. Mas o Bruno é honesto. Bruno, meu brother, cara. Isso. É isso aí. Agora, pra você que mora aí no barracão, isso, e tá querendo derrubar o seu barraco e construir uma casa, mas não tem dinheiro, vote nessa candidata aqui, Tati Quebra Barraco, isso mesmo. Nossa, caramba. Puta que pariu, hein? Ela quebra teu barraco, mas constrói uma casa nova. É, moleque, não tem que fazer demolição? Pois é. Chama Tati Quebra Barraco. Vote nela, gente. Brincadeira, não faça isso. Contigo, ela não fica não. Pela dona. É, vota no Batoré. E né? Batoré também. Outro garoto, aquele que sei lá o que vai fazer, mas tudo bem, veja as propostas dele. e analise. É o Ivanildo Gomes Nogueira. Isso, vote no Ivanildo. Vote Ivanildo. Legal que eu queria comentar o netinho de Paula, cara. Porque sabe que o bicho é uma pessoa tão, tão cheia de coisas que comentar. Primeiro, o show da gente, né, que ele apresenta. E segundo... Tá me tirando, mano? Vote no domingo da gente. Caralho, velho. E também pelo fato de, vocês sabem, né, não gosto de falar dessas coisas. Não, o bicho adora meter a porrada nas mulheres. Pois é, né? Uma coisa triste um cara desses entrar na política, sabe? Sabe-se lá o que ele vai propor pra mudar a legislação do Brasil. Alterar a lei, a Maria da Penha? Enfim. É. Isso, vai, fala aí. Isso mesmo, manter a onda aí do Netinho de Paula. Cantor, apresentador, tem isso também. Reginaldo Rossi, garoto. Garçom. O que, que ele vai fazer? Será que ele vai... Vai aumentar o salário dos garçons, sei lá, alguma coisa do tipo? Tá. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, aqui nessa mesa de bar, vote em mim. Forte. Nossa, é o Roberto Carlos. Virou Roberto Carlos. Ele é cantor, apresentador, está na mesa de bar. Adoro. Isso. Agora, pra manter a mesma onda, o cara, tipo, ele falou, ele viu que o Clodovil fez sucesso e também, pô, vou me candidatar também. Ronaldo Esper, isso mesmo, aquele estilista muito gay. Alfineta, meu amor. Isso, ele falou que vai alfinetar os políticos da vez. Tá uma coisa linda. Ele disse que vai limpar todos os vasos, vai roubar todos os vasos de lá. Levar pro cemitério. Legal é que quem lembra de quando o Clodovil entrou, a única coisa que ele fez com o dinheiro da galera foi o quê? Reformar o apartamento. E pois ele é, falou assim, ó, gente, vote 1111, meu amor, porque o novo número agora é o 11, um atrás do outro. E ele ainda ganhou com isso, velho. Caraca, é isso que eu fiquei impressionado, tipo, o cara ganha com isso, ou seja, o Tiririca 2222, que 22 é número de louco, né, também vai ganhar, então não adianta, cara. Não adianta. Uma das propostas, um dos candidatos aí que eu acho que vai ganhar, vai ser... Se zoação total mesmo, eu Tiririca, velho. Se prepara. Cara, se. E o Sérgio ele Malandro? Por que você não falou do Sérgio Malandro também, hein? Sérgio Malandro tá. Ah, é. Ah. Yeah! Vote em mim! Como é que você vai levar a sério, velho? Tem um debate lá na Câmara, lá, tá uma parada séria. É, vou passar a palavra agora para Sérgio Malandro. Yeah! Como assim, velho? Ah! O Tiririca. Yeah. É, vou passar vou agora. Fazer, Clu, vou fazer, caraca, velho. Agora eu vou passar aqui para o senhor Sérgio Malandro, que ele vai dar a palavra. Sérgio Malandro. Ha! Não. Senhor Sérgio Malandro. Senhor Sérgio Malandro, por favor. Yeah. O que eu queria dizer. Não, isso é um rap, velho. Isso é o bicho dos Racionais. Não, cara. Não. Como é que tu vai passar pro Tiririca, velho? Tiririca. É. Fala, bestado. É, tipo assim, fala assim, menino, só sendo menino mesmo, menino. Companheiro, eu tava querendo propor. Ok, tem certeza que eu te liguei, mano. Cara, sério, aí a galera brinca, tipo, não, se Tiririca tá, eu vou me candidatar. Mas, cara, o Tiririca tá porque ele é o Tiririca, não porque ele é uma pessoa normal. Ou seja, primeiro você tem que fazer alguma merda muito grande, ou alguma uma coisa muito idiota, aí você se candidata. Tipo, gravar um cara do ganha, cast, enfim. É, tipo isso. Falar que você vai correr pelado se o Brasil perder a Copa, então. Aí você se candidata, que a galera fala, o moleque falou que ia correr pelado. Exatamente, a galera vai votar em você e fala assim, vote em mim, se eu ganhar, correrei pelado. Correrei pelado na hora, né? Vote em mim, na hora, se eu ganhar, mostrarei o bigolinho. Nossa! Não, é sério, por que fazer rima, cara? porque você acompanha, sei lá, 90% dos candidatos fazem rima com o negócio. Uma maravilha. Sei lá, vote aí, velho. Sou azul, sou horrorista, quero ver o povo feliz. Olha aí. Maravilhoso, velho. Galera, agora uma coisa pra comentar também. E o cabelo da Dilma? Não, a Dilma foi sensacional. Ah. Compara a foto da Dilma no começo com agora. Fizeram uns trabalhos nela que foi uma maravilha pra se candidatar. Tadinha da Dilma. Não, depois tu... tu fica falando isso aí, mas tu vai votar na Dilma, né, filha da puta? Eu não vou votar na Dilma. Tu vai votar no Ciro Urbano? Também não. Vai votar na Marina também Silva? Também não. Vai votar no meu pau? Não, menos ainda. Ah. Que droga. Pensei que ele podia ganhar um aumento. Então. É. Calma aí, desligar o Rafa da chamada. Não, essa foi ótima. Ah. Cara, agora eu vou falar uma coisa. Ah, o Jaider tá indo até agora. Eu tava lendo na Super Interessante que um deputado, com tudo que ele ganha, além do salário de 16 mil, com tudo que ele ganha, tipo, dinheiro pra viajar todo mês, dinheiro pra comer, dinheiro pra não sei o que lá, tudo que ele ganha, um total, dá em cerca de 160 mil. Logo, vocês percebem, cara, tipo, puta que pariu, 160 mil, sabe o que, que você faria com 160 mil todo mês? Ah, nem se conta. Tá, o que que você faria com seus 60 mil todo mês, Jaime? Ah, me desconto. Tuti, o que que você faria com seus 60 mil todo mês? Ah, nem te conto. Droga! Não, não, sério mesmo. Com 160 mil, nunca mais falava com vocês, velho. Pô, valeu. Caraca. Valeu mesmo, caralho, meu irmão. Você acha que eu tô aqui porque eu gosto de vocês? É porque vocês estão me pagando muito bem. Pô, tamo. Tamo. Fazendo negócio político também, aqui damos até 12º, 13º, 14º, 15º salário. A coisa linda. Quando tem nego que tá precisando de um 10º salário, porque nem isso ele recebe. Tá precisando de um salário. Nem o 13º, né? Que precisa de um salário, cara. Tá ganhando 15º salário. Cara, é legal que, tipo, tudo que você vê, nunca ninguém fez algo em benefício ao povo. Mano. Alguém tem que se levantar e lutar por seus direitos. Nossa, falou o Tuti aí que trabalha o dia inteiro. É, trabalho não, de verdade. Todo mundo tem que sentar e ficar quieto, saca? Tipo, foda-se. Eu acho que tem que todo mundo votar no Nulo. Aí todo mundo vota no Nulo. Aí ninguém ganha as eleições. E aí nós podemos ter uma zona total. É carnaval o ano inteiro, mano. General se mobiliza e fala assim: não, bora votar Nulo. Tá, todo mundo chega e vota no Nulo. Pim. Geral, tipo, cara. O país ia pirar, saca? Tipo, caralho, todo mundo votou Nulo. O que que eles fazem? Sei lá, jogar de Não, não faz aí. Nada, exatamente isso. Ia ser massa. Não, porque, tipo, essa parada da galera que... Também acho foda aquele povo que fala, não, porque a política tá uma bosta, porque a política tá isso. Mas nego só sabe, tipo, a política tá uma bosta porque o banco da praça tá quebrado e ninguém vai lá arrumar. Tipo, olha só a sua volta, saca? Tipo, principalmente aqui no Rio. Olha pro lado, tem um morro todo fodido, caindo aos pedaços. Não, porque, saca, essas ruas estão horríveis, a política não paga os garis. Cara, a política primeiro tem que ajudar as pessoas que estão precisando, não você que precisa da sua rua limpa pra você passar. Aí eu fico, puto, e a galera não tem uma noção. Meu voto é teu, Tuti. E impressionante. Aí... Esse discurso, velho, tocou, velho. Não, porque eu fico. Cara, eu fico muito puto com essa galera de mente fechada que fala, não, porque a política tá uma bosta, porque a política tá uma bosta. E não sofre, saca? Tipo, não que você tenha que sofrer pra saber, mas não sabe o que a galera sofre lá. Porque eu fui, né? Na época na minha época, aos 3 anos, até os 7 e 8. Pose, não essa versão de choro aí foi feio, viu? Foi terrível. Eu não sei esperar você fazer cara de choro ainda. Ficou uma bosta. Mas tá. Mas eu acho, Tuti, que você tem razão. Porque tem muita gente que fala assim: ah, eu vou votar nesse, mas nem analisa as propostas dos candidatos. Aí quando o candidato tá lá no poder e faz merda, aí fala: porra, mas a política é. Pela da mãe, a política é uma merda. Mas se você for prestar atenção, o cara que tá lá fazendo a merda foi o cara que você escolheu pra ir lá fazer a merda. Porque se você tivesse votado e eu escolhido melhor o seu candidato, claro que em alguns casos acontece de, assim, ele ser uma pessoa completamente diferente, o poder sobe a cabeça mesmo e ele faz algo diferente. Mas se todo mundo votasse consciente, porque eu tenho muito. Tem muita gente aí no Brasil, velho, que não vota consciente, velho. Tem muita gente aí que vota por votar, velho. Tem muita gente. Igual aquelas. Aquelas pesquisas que eles fazem lá e perguntam assim: qual que é o candidato que você votou ano passado? Cara, o cara não sabe qual é o candidato, entendeu? Por quê? Porque ele vota em qualquer um, velho. Foda-se, eu vou botar alguém lá só pra tirar essa parada da minha frente, entendeu? Eu não quero mais eleições. Então, depois quem sofre com isso é a gente. Então, eu acho que se a gente tivesse escolhendo as pessoas que vão lá pro poder melhor, com certeza eu acho que o Brasil estaria melhor. Então, vota no Tiririca aí, galera. Valeu. É, galera, votar no Tiririca porque, cara, você acha que o Tiririca vai fazer palhaçada lá? Se ele falou que vai descobrir, é porque ele vai descobrir o que, que um deputado faz, né? É, velho. Eu acho melhor de votar no deputado ninguém. Ninguém. Vote em ninguém. Vote em ninguém, porque ninguém vai melhorar a saúde. Ninguém vai te ajudar. Ninguém vai melhorar a educação. Ninguém. Eu acho que ninguém pode. Foi pior que tem um candidato chamado Zé Ninguém. Eu não tô zoando não, cara. Mas é os humoristas que fizeram. Zé Ninguém, vote no Zé Ninguém. É igual aquela passeata lá do contra o humor lá que. Humor sem censura? Humor sem censura, foi no Rio de Janeiro, né, Tuti? Acho que não, acho que foi em São Paulo. Se você foi, eu nem fui. Se foi aqui no Rio, eu nem sabia que ia ter. Então, eu sei que proibiram, censuraram de fazer humor com, né, com a política, contra a política, sei lá. E aí? Processa a gente então agora, filho da puta. Não, não. E aí, bicho? E aí? E aí? E aí? Na boa, na boa. E aí? Processa. Não, porra. Não, eu sei que a passeata foi muito legal, principalmente o grito de guerra dele. Muito legal. Os bichos lá no grito de guerra lá assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 6. Uma bosta, né? Caralho. Não fui eu que fiz. Profundo. Tipo, cara, sério. Sabe que sabe contar até 12. Mostra que sabe contar até 12, né? É emocionante. É realmente emocionante. Já tem 40 minutos de cast e eu não gosto de falar de política. Porque só, se tem três coisas que não são legais de falar, não são legais de debater, é política, religião e futebol. Sempre dá briga. Então, escolha seu candidato com cuidado e vote nele, porque é pior que tá no FIX. Engraçado também que você fala, voto secreto, voto secreto, seu voto secreto não conta pra ninguém, é o que mais povo fala por aí. A vizinha chega, vou votar em quem? Pra mudar o Brasil. É secreto, minha filha. Eu voto na Dilma, eu voto no senhor Bani. Ele vai construir uma usina e vai colocar o Homer pra trabalhar. Homer, meu querido. Nossa. Que pariu. Bom, galera, isso mesmo. Maravilha. Vamos terminar o cast por aqui. Isso mesmo. Cast sobre política. Isso, vote em mim. Não, não vote em mim. Vote no Tuti. O Tuti aqui é genial. Enfim, bom, galera, vamos terminando por aqui. Por favor, conclusão, Rafa. Olha, minha conclusão é que eu, assim, realmente também não gosto de horário político. E os poucos que eu assisti, assim, os horários políticos de partido grande, tem muitos, as divulgações são legais, pra você prestar atenção, assim. Realmente tiver a fim de conhecer o candidato é legal. Mas agora tem uns candidatos que, tipo, tem 30 segundos, né? E que cagam a parada, é muito paia. Mas eu acho que a galera tem que observar mesmo o candidato, tem que votar. Mesmo se não gosta, né, velho? Eu não gosto e eu não voto. Então eu tô aqui no computador, tô jogando. Mas provavelmente se eu votasse, eu estaria em frente à televisão assistindo. Na betira, eu estaria jogando counter, mas tudo bem, falou. Tentar só o caralho. É tudo. Bom, galera, eu sempre usei esse espaço aqui pra falar coisas engraçadas, ou não, né? Mas agora eu quero falar sério com vocês. Eu vou mudar o Brasil! Cheguei aqui pra construir mais usinas termoelétricas Não, mentira. Galera, só queria lembrar, lembrar vocês que antes de você começar a reclamar do Lula, cara, saiba que teve muita gente pior. Antes de você reclamar de qualquer outro candidato, pergunta pro seu pai a época do Sarney. E de resto, é isso aí. Fiquem na paz. Luta e força pra raça subir. Nossa. É isso aí. Essa parada raça é muito feia. Raça. Bom, e eu sou o único que vota aqui por enquanto. Votei na eleição passada, vou votar nessa também. Mas eu tô falando assim, eu tenho um candidato, eu vou votar, o voto é secreto, tá? Não vou contar pra você. Enfim, eu vou votar na pessoa, mas que mude, Brasil. Agora, quando chega na parte dos deputados distritais ou estaduais pra vocês. Tu vai votar no Plínio? Não. Enfim, aí quando chega na parte dos deputados distritais ou federais pra vocês, aí eu preparo minha pipoca e começo a assistir esse programa de comédia. Beleza? Bom, vamos terminando por aqui, galera. Cast sobre política, espero que vocês tenham gostado. E falem aí embaixo o candidato que você vai votar, isso mesmo. Clica no galopinho. Ah, desculpa, voto secreto. Caramba, Cast! Estamos terminando por aqui. Hasta la vista. Fui! Vote Stitch. Criarei o Bolsa Família para nunca te abandonar ou te esquecer. É. Pup, vote no Bob Esponja. Pup, Vice, Patrick. Pup, vamos caçar a convívio juntos. Pup.